Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Hoje nós estamos inaugurando horário de verão. Segundo Jorge, esse não é o horário de Deus, né, Jorge? Não. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar também os ensinamentos do nosso Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Vem também nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplo do nosso Divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. E hoje nós estamos inaugurando a nossa Rádio Web Online Vivência Espírita. Exatamente. Então, pessoal ligadinho aí na www.vivenciaespirita.com.br/rádio. Aí é só acessar aí no seu computador que você está online também. Aí pelas ondas da internet, né? Que é a nossa a tecnologia mais recente, mas cada dia muda, cada dia melhora e cada dia, se nós soubermos usar, não existe ferramenta melhor do que a internet. Tanto que nós estamos inaugurando hoje uma rádio online que a gente não pensaria nisso quando nós lançamos o programa dia 18 de janeiro. 18 de janeiro de 2004. E hoje, né? 18 de outubro de 2015, estamos iniciando e inaugurando oficialmente a rádio online Vivência Espírita, né, Jorge? Exatamente. Então nós vamos pedindo licença a todos vocês para entrar nos seus lares, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos. O nosso tema hoje é bioenergia e autocura com o nosso irmão Sebastião Camargo, né? O Sebastião que está vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Teve na AME ontem fazendo uma palestra muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Nós estamos falando em bioenergia, a energia ontem na AME estava total, né? A energia estava muito boa. E ele está aqui conosco hoje para falar sobre esse tema. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. E nós vamos agradecendo também as nossas casas espíritas que ajudam a manter o programa Vivência no ar, que são Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso, AME. E agradecer também o Grupo Musical Castelã e a Tenda de Umbanda Mãe Maria. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio 750M. E para você que está nos escutando a nossa gravação, nosso site ou do nosso agora, nossa rádio online, um bom dia, boa tarde e uma boa noite. E lembrando que a gente também reprisa também durante a manhã, durante a tarde e durante a noite também o programa durante a semana. Então, vamos convidá-los a vocês a entrar no nosso site, que é www.vivenciaespirita.com.br/rádio. Então, se vocês quiserem ouvir a rádio online, basta acessar esse endereço que eu acabei de falar, ou vocês podem também acessar o nosso aplicativo, que fica tanto no Android, que é no Google Play. Vocês podem colocar lá Vivência Espírita e já baixar o nosso aplicativo e escutar o rádio a hora que vocês quiserem, ou pelo iPhone, pela Apple Store, ou e-rádio. Vocês também podem escutar lá pesquisando por Vivência Espírita Rádio Online. Então, só lembrando que hoje a gente tem quantos livros, o Rui? 10 livros? 3 livros? 3 livros para. E a gente também vai doar ou mais livros do Sebastião Camargo em outros programas também. Então, nesse programa a gente vai doar 3 livros, né, para quem ligar, participar desses programas. E a pergunta para o sorteio é:

Ele é autodidata e se dedica intensamente ao estudo e divulgação do ensino universal dos espíritos, ministrando palestras e seminários por todo o Brasil. Apresenta também o programa O Despertar da Consciência pelas redes Mundo Maior de TV e Boa Nova de Rádio de Guarulhos. E é retransmitido por outras emissoras, inclusive pela nossa futuramente, né, Jorge? Se Deus quiser. Bom dia, Sebastião Camargo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria imensa retornar a esse programa de luz para momentos de reflexão em torno dos ensinos de Jesus. Ontem tinha bastante gente na palestra lá, né, Jorge? Então, muito bacana. Eu sabia que da segunda vez que o Sebastião viesse aqui em São José já atrairia muito mais pessoas, né? Porque basta escutar ele uma vez só, né? Ele é meio assim, ele não tem nada a ver com político, mas parece que usa a mesma técnica, né? Porque quem escuta ele uma vez sempre quer escutar de novo, né? Político é assim, mas só que a diferença é que ele não engana. A diferença é que o Sebastião não engana, não. Não engana. Ele comprova tudo. Não, mas ele tem também uma falsa ideia de político, né? Porque tem político que não engana, não, né? Então nós precisamos tomar cuidado para não generalizar, viu, Jorge? Porque assim você coloca todo mundo no mesmo barco e não é bem assim. Depois que a gente colocar no mesmo barco, a gente faz a separação. Vai tirando os que a gente percebe que a maioria se engana. Não, tem gente muito boa. Nós sempre tivemos bons políticos no Brasil. Com certeza. Mas a consequência dos maus é porque os bons não se manifestam, né? Os bons ficam sempre achando que todo mundo é igual a ele, e não é bem assim, né? Os bons precisariam se manifestar para que os ruins fossem elijados da nossa política. Mas vamos lá, então. Sebastião, o que é bioenergia? Em algumas palavras, a energia que gera, nutre, organiza e mantém a vida. E o bio significa? Bio, vida. Vida. Depois, energia, que é a energia que gera e nutre, organiza e mantém. E a autocura? A autocura é um mecanismo que está à nossa disposição há milênios. Até porque Deus não criou doenças. Nós é que destonamos acerca das suas leis, e quando retornamos o equilíbrio em nós, respeitando essas leis, como já afirmara Leon Denis, nós nos curamos, porque o estado normal do ser humano é a saúde. Eu vi aqui que você fez o livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, sob a orientação de Leon Denis e Miramês. O Leon Denis, ele é célebre em questionamento, em respostas para nossas dúvidas. Ele até tem uma passagem de um livro que eu não sei, porque eu sou muito ruim para guardar nome de livro, que ele fala que nós muitas vezes vamos dormir meio adoentado e durante a noite a própria espiritualidade já nos cura. É uma verdade isso? Isso já é um fato. André Luiz também narra isto, mas Leon Denis, ele levou a efeito o processo da autocura, porque Kardec também, como médico, como professor de medicina, como José Herculano Pires narra na obra Agonia das Religiões, como estudou biologia, química, física e outras ciências correlatas, ele também acreditava e levou isso para a prática. Não só Leon Denis, Gabriel Delanne, Gustavo Gelei, Camille Flammarion, todos os demais estudiosos da época testificaram esta veracidade. Nós temos, de fato, o poder de reorganizar o nosso próprio universo se tivermos pelo menos um tripé que Leon Denis falava: querer, saber, amar. Isso, eu fiz essa anotação aqui, o poder da alma, né? Sim, é querer, saber, amar. Exato. Mas me diga uma coisa, você tem aqui no livro uma anotação que diz: só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. Com certeza, para ser livre nós temos que ser responsáveis, e não temos ideia de como sermos felizes sem essa liberdade, mediante a responsabilidade que se assume perante o pensamento, o sentimento, palavra e atitude. Essa responsabilidade que você fala é aquela responsabilidade com a gente mesmo, né? Com a gente, o pessoal, com a vida, com as leis. É, porque o pessoal acha que responsável é aquela pessoa que cumpre horário, que faz tudo certinho, tudo bonitinho. E essa responsabilidade é diferente disso. É uma responsabilidade perante você mesmo. Perante nós mesmos, saber que nós fazemos parte do cosmos. Ou seja, o cosmos está em nós e nós estamos no cosmos. E você fala aqui em despertar da consciência. O que que significa isso, Sebastião? Porque nós não sabemos, nós não estamos despertos dentro da nossa consciência? A maioria de nós sequer conhece o próprio corpo. Por isso, a consciência como a síntese de todas as nossas vivências e nós, como passageiro ilustre dessa carruagem divina, não percebemos às vezes que estamos de carona e nem sequer prestamos atenção em quem está conduzindo, principalmente o automatismo celular, por exemplo. Sem falar do automatismo mental, emocional e outras instâncias de nossa própria consciência. E quando acessamos o desejo de Leon Denis, aprendemos a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós, percebemos que infinitas possibilidades estão à nossa disposição e, de fato, os ensinamentos cristãos ou do cristianismo, nós estamos à beira do poço morrendo de sede, é um fato. Ou até do hinduísmo, que estamos à beira de armazéns abarrotados de alimento morrendo de fome à porta. Ou até do zoroastro ou zoroastrismo. Temos um amigo oculto em nós que desconhecemos. E Joana fala que nós temos um médico interno à nossa disposição e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis em nossa própria consciência. É, ontem você está dizendo que se a pessoa não quiser engordar, é só mastigar mais. É beber os sólidos e mastigar os líquidos. É... Não, mas é interessante porque a gente, hoje tudo é rápido, né, Sebastião? O pessoal quer chegar no restaurante, já encheu o prato de comida no fast food, já o lanche está pronto na hora, e a gente está vendo que a obesidade, como está aumentando nesse nosso mundo, né? Você vê como é simples, eu poderia colocar um décimo lá no restaurante do alimento que eu comeria no mesmo tempo, que eu vou gastar para comer nessa quantidade maior, gastaria o mínimo e nutriria o meu corpo com mais eficiência e ao mesmo tempo diminuiria o meu peso. Então, e com relação aos alimentos, que você fala em bioenergia, e você estava dizendo ontem que tem vários alimentos que nutrem, que nós precisamos conversar com o alimento, né? Conversar com o chuchu, conversar com a cenoura. E o que seria isso? Cada alimento, como já nos informara Hermínio Corrêa de Miranda, um dos mais sérios estudiosos, né, dos estudiosos da doutrina dos espíritos, falava que a vida, em todas as suas expressões, são expressões também da consciência. Não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência. E todos os estados dessa consciência, desde a sua origem, né, até o homem, e daqui ao imensurável, ela entende a linguagem do amor, do respeito, da nossa intenção real. Então eu poderia estar diante de um chuchu, de uma batatinha, e demonstrando, como nos ensina Deepak Chopra na obra Conexão Saúde, as minhas intenções para com ela e, ao mesmo tempo, o plano de carreira que eu vou delegar a ela no meu próprio universo. Por onde ela vai começar como elemento nutridor e, ao mesmo tempo, onde ela vai concluir a sua etapa como elemento integrante da nossa própria consciência, como nos ensina também Pietro Baldi na obra A Grande Síntese. É porque a gente está observando que parece-me que hoje as pessoas não saboreiam os alimentos, eles simplesmente comem. Infelizmente. E a maioria misturam alimentos de tal forma, e a maioria dos alimentos, se não soubermos fazer essa alquimia, um neutraliza o poder nutritivo do outro, o poder medicamentoso, e até pode transformar-se num verdadeiro veneno, a depender de como usamos. E qual seria essa... seria uma receita, mas uma orientação para que a gente, quando vai no self-service, saber separar bem a alimentação? Como é que nós sabemos, Sebastião? A primeira coisa é você visitar todos os alimentos e comer com os olhos. A ciência nos ensina isso. Isso é um comer fato. Com os olhos. Com os olhos. Então, esse mecanismo que Allan Kardec testifica, que a bioenergia em nós, ela sai mais pelos olhos e pelas mãos do que por qualquer outra parte. Então, nesse olhar, há uma transmutação de energia do nosso universo para o alimento e há uma assimilação de energias do alimento para o nosso universo sem matar a forma, sem mastigar. Então, se souberam fazer isso, a gente visita todo o universo ali de alimentos. O corpo já se acalma, a gente vai já trabalhando a respiração, comendo também pela respiração e ao mesmo tempo criando arquitetura no pensamento, que é um fato também científico comprovado, o alimento pelo pensamento. E o corpo já se acalma. Caso eu tenha oportunidade, eu posso mastigar um copo d'água meia hora antes de entrar no restaurante. Mastigar um copo? Mastigar e mentalizando o alimento. Mas como é que seria esse mastigar? Quando eu coloco a água na boca, imagino mastigando o alimento que eu mais gosto, milhões de pequenas estruturas, pequenas glândulas, parecidas com as microvilosidades dos intestinos, assimilam a bioenergia que está na água, a energia que gera a vida, nutre, organiza e mantém. E o corpo se acalma, porque ele se sente de fato nutrido, porque a água nos alimenta, tanto a água do banho quanto a água que tomamos. E após fazer essa visita, esse olhar, essa comunicação silenciosa com os alimentos, demonstrando a nossa necessidade e intenção para com eles, aí nós vamos eleger entre os que estão ali à disposição, os que estão mais fresquinhos, com todo respeito aos demais, porque qualquer alimento que pegarmos, de qualquer um, vamos supor que tenha 20, se eu escolher um, eu tenho a energia de todos, porque tudo está interligado. E eu posso tirar o mínimo. Se tiver uma panela lá de um caldo, qualquer coisa, eu tirar uma concha e eu tenho a energia de tudo que está ali servido, se eu souber fazer isso. E o respeito com esse alimento na hora da nutrição, quando eu estou mastigando e mentalizando, agradecendo, eu estou em conexão com toda a natureza. Gibran, Khalil Gibran, ele já acreditava que uma gota d'água contém todos os elementos do oceano, um único átomo, todos os elementos da terra, um único movimento da mente e todas as leis da vida. Então, se soubermos nos comportar perante o alimento, saber que, vendo a obra, vejo Deus. Então, eu estou diante de Deus, e os hindus já acreditavam que o alimento absoluto é Deus. Legal. Né? E você falando nisso, eu lembrei agora, quando a Emília Cunha, que é filha do Langerton, lá de Perópolis, lá da região lá de Sacramento, Araxá, Uberaba, né? Ela esteve aqui, ela falou sobre, e eles fazem bastante fitoterapia, né? Então, esse respeito que você tem pelos alimentos, eles têm pelas plantas na hora de colher essas plantas para fazer os remédios. E imagina assim, a minha pergunta é, quando uma pessoa tira um alimento, vai de forma sem ter esse respeito, sem conversar com ele, sem ter esse agradecimento, né? É, pedir essa licença para a natureza, né? E chega até a nossa mesa. É, a gente consegue converter essa energia, essa bioenergia, talvez negativa em positiva? A gente consegue converter? Vamos começar de uma coisa mais simples e mais prática. Vamos supor que você esteja ali com uma folha de couve. Se você parte para cima dela com uma peixeira, como fala, né, os nossos irmãos baianos, sem explicar o porquê, a energia vital daquela folha de couve, a clorofila, se vai. Se eu parto com amor, explicando por que ela vai morrer para gerar vida em minha vida, quando eu começo a, como se fosse a rasgar as folhas em pedaços menores para poder bater e fazer um sumo ou qualquer coisa, ela ativa a clorofila em mais de 100%, potencializa. Mas quando alguém plantou com má vontade, cultivou, colheu, transportou, comercializou, até confeccionou com esse energismo negativo, agradecer, porque mesmo com mau humor, azedo, do avesso, ele fez. E nós podemos em meio segundo neutralizar todo esse negativismo, entrar em contato com a natureza, enriquecer o alimento e ainda dar um banho por essa energia da gratidão, da alegria, da esperança em todos os seres que participaram da constituição daquele alimento até o momento. Legal, interessante, né? Foi. Jorge, já está na hora do nosso comercial. São 8 horas e 25 minutos. Nós estamos no horário de verão, no novo horário, até fevereiro do ano que vem, né? Isso. Nossa, esse horário é para A tarde é muito legal, agora de manhã é terrível. E vocês que foram ontem tomar o caldinho, né? Isso, nós saímos de lá meia-noite, mas chegamos... uma hora em casa. Então foi dormir uma e meia da manhã. Só comentar que a Vera Lúcia entrou aqui no WhatsApp também, manda um bom programa a todos aqui também. Ela falou que a palestra de ontem foi maravilhosa. Foi mesmo, né? Muito bacana a palestra e é interessante. Eu estava falando ontem lá para o Walter, que estava lá conosco, que a gente vai assim, achando que você vai escutar, por o Sebastião trabalhar bastante o livro Despertar da Consciência, que é esse do Átomo ao Anjo, a gente pensa assim, ah, eu vou lá ver a palestra do Sebastião e vou escutar as mesmas coisas, né? Tipo assim. Mas chega lá, a gente vê totalmente diferente. Por isso que o Walter falou, ih, Jorge, tem hora que a gente escuta o Sebastião, parece que nós estamos tão burros, né? Ele tá falando. Porque não por causa que não por não entender. Eu penso que do jeito que o Sebastião explica as coisas, como ele acabou de explicar isso agora, que talvez qualquer um de nós leigos tivesse uma dificuldade grande para poder fazer essa explicação da alimentação agora, mas é pela complexidade dos temas que ele coloca pra gente, né? E como eu estava dizendo ontem também lá na palestra, nada que o Sebastião coloca no livro Despertar da Consciência, que é um livro de 500 e tantas páginas, quantas páginas, Sebastião, tem? Na verdade, 400 e tantas páginas, embasado sempre em conhecimentos de gênios que nós conhecemos no mundo, né? Como o Leon Denis, né? Como Allan Kardec, como Joana de Ângeles, como André Luiz, como Emmanuel, como Mira Mês, e os outros cientistas que nós conhecemos também, né? E filósofos. Então, essa síntese que o Sebastião faz no livro dele, é interessante que qualquer coisa que o Sebastião fale, se alguém achar que é absurdo, por exemplo, que às vezes ele está falando que a gente conversa com a planta, tem gente que pode achar absurdo. Então, pede para a gente falar onde é que ele começou, onde é que ele conseguiu armazenar esse conhecimento, que ele vai falar todas as fontes, né? Então isso é muito interessante e dá para a gente perceber bem essa capacidade que o Sebastião tem de síntese mesmo, né? De sintetizar o estudo dessa genialidade toda que passou pelo mundo e colocar em uma obra importantíssima como é o livro O Despertar da Consciência, e o programa que o Sebastião tem na TV Mundo Maior, O Despertar da Consciência. Sebastião, que dia que passa mesmo? Na TV Mundo Maior, os melhores horários seriam terças e domingos às 20 horas. Uhum. E na Rádio Boa Nova, aos domingos às 10 da manhã. Na TV nós estamos esse livro. Cada capítulo gera 12 programas, para trazer isso bem palpável para o dia a dia. E no rádio, nós estudamos, fazemos um laboratório para o futuro livro, uhum, que é o Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Bacana. A gente começa como Sal da Terra e termina como a Luz do Mundo. Isso, vamos para o nosso intervalo comercial, Andréia, com a música da Célia Tombly, agora a música dela que nós vamos colocar aqui, Transição, do CD A Grande Transição Planetária. A fé, o amor, a ternura, a meiguice, a bondade possam transpor as barreiras do orgulho e vaidade, e seja onde for, o homem viva em fraternidade. E a paz seja nossa conquista suprema, por porque o bem que ela traz torna a nossa vida mais plena. Pobre homem voraz não mantém sua alma serena, nada o satisfaz, se revolta e a dor entra em cena. É momento de transformação, separar o joio do trigo e então que o amor não consegue vivenciar. Longe da terra o aprendizado irá recomeçar. Minuto é precioso. O planeta está mudando e um homem novo dentre as cinzas vai ressurgir e vencer o mal, para que chegue na terra o tempo da paz afinal. Nós estamos aí com o Sebastião Camargo falando sobre bioenergia e autocura. O Sebastião é da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, mas acho que vive mais por São Paulo do que em Mato Grosso? Lá é onde eu fico menos. Ah, lá você fica menos. Quiser se esconder de você, sai em Três Lagoas. Exato. Mas fala, Rodrigo, temos já informação? Temos participação aqui no WhatsApp do Vivência Espírita. Então, a Sandra Regina, lá da Alemanha, ela manda um bom dia. Parabéns pelo início na Rádio Web. Que seja um raio de luz ao propagar os ensinos do Evangelho de Jesus, assim como é o programa da rádio. Bom programa para todos. Aqui na Alemanha também temos mudanças nos horários, e o horário de inverno, quando os dias são mais curtos, a partir do dia 30 do 10, não reclamemos, tudo coopera para o nosso crescimento, até acordar mais cedo. Muita paz e luz. Lindo domingo para todos, abraços fraternos, Sandra Regina. E a Cláudia Campos concorda aqui com a Sandra, fala que não devemos reclamar, pois Jesus disse em tudo dai graças. Né? Isso, um legal, grande abraço para as duas aí, para a Sandra, minha amiga Sandra, para a Cláudia também. Só que eu, lá na minha terra, lá em Patambutela, na Bahia, o pessoal não muda o horário. O Brasil todo muda, eles falam que eles não mudam. Então lá pode mudar o que é, que eles falam que esse não é o horário de Deus. Lá na Bahia, eles continuam dormindo, é isso. Eles continuam com o horário de Deus, né? Não muda nem pra lá, nem pra cá. Então vai lá pra você ver. Você fala, não, que horário de verão? Eu falo, não, aqui não existe horário de verão. Nosso horário aqui é o horário de Deus, é aquele mesmo. Então, mas o Brasil todo muda. Eu falo, o Brasil todo pode mudar, mas a gente não muda. Então o povo mesmo que decidiu que eles não mudam, eles continuam com o horário deles. Né? Legal, e temos também as 14 pessoas aqui no Periscope entrando aqui, curtindo, participando. Agradecer a participação de todo mundo. Mas nós temos ontem ganhamos 10 livros para serem sorteados, né, Jorge? Isso. E nós vamos sortear 3 livros nesse domingo, e depois nos outros domingos nós iremos sortear os demais livros do Sebastião Camargo, que é O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. A capa muito bonita e assuntos muito bonitos. E aonde o Sebastião não foge, né, Jorge? Ele não foge do Evangelho de Jesus. Tudo que ele fala tem respostas através do próprio Evangelho. Mas vamos então continuando. Tratar as coisas simples com profundidade e as coisas profundas com simplicidade, o que significa isso, Sebastião? No início, eu era um craque, um expert em fazer as coisas simples se tornar complexas. Mas não é só você, não. Exato. Tem um monte de gente que adora fazer, complicar as coisas, né? Eu não sei se eu ter um parentesco com o nosso irmão Chacrinha, que tinha um slogan: eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Então hoje nós tentamos fazer as coisas profundas, que é o ensinamento universal dos Espíritos, se trata de ensinamentos profundos, eternos, fazer ele ficar simples, porque é simples para o entendimento de todos, que era a proposta de Allan Kardec, para que todos pudessem ter acesso a esses ensinos. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa que uma coisa é simples e olhamos com os olhos do amor, vemos a complexidade nas expressões mais simples de Deus, nas expressões mais simples da natureza. E essas coisas profundas, quais seriam essas coisas profundas? A bioenergia, por exemplo, é um mecanismo muito profundo, porque é ela começa como uma emanação da nossa consciência, ou seja, o evangelho que está em nossa consciência, ao fluir para a nossa mente, se transforma em energia. Em síntese, esse evangelho gera, nutre, organiza e mantém a vida, ou seja, é o mesmo produto da bioenergia. E os evangelhos são... é de simplicidade, é uma coisa simples ou é muito profundo? Os evangelhos, na realidade, o evangelho em sentido profundo, ele não está nos livros. Os homens é que tentam retratá-los em livros, assim como a receita não é o bolo. A receita nos ensina como fazer o bolo. Os livros chamados evangelhos, inclusive a Bíblia é constituída de 207 livros e não, né, dessa quantidade de 24, 66 ou 73 que nós conhecemos. Então eles falam alguma coisa, mas o evangelho está na consciência do indivíduo, seja ela qual for, em qualquer expressão da vida. O evangelho é essa força crística, essa força cósmica que possibilita que a vida possa existir e tenha mecanismo para poder se promover, se propagar e etc. Então quando nós percebemos que o evangelho está em nós, aí nós lembramos de Francisco de Assis, de Santo Agostinho, de outros luminares, Paulo de Tarso, que narrava: pregue pelos quatro cantos do mundo o evangelho do Cristo, se necessário, com palavras. Então o evangelho é uma conduta. Então para nós no Espiritismo, a filosofia nos ilumina com conhecimento, a ciência nos esclarece, nos propicia a fé, nós chamamos de fé raciocinada, o discernimento. Agora, o evangelho é o código de ética e moral que determina o nosso comportamento, ou seja, a fé vivenciada. A fé vivenciada, muito bonito. Nós vimos também no seu livro você falando dos elementais. Isso aí, dentro da própria doutrina espírita, cria uma série de celeumas e confusões, porque tem uns que aceitam os elementais e tem outros que não aceitam. E como é que você pode explicar de uma maneira simples o que são os elementais e se eles atuam realmente em nossas vidas? Para negar a presença dos elementais, temos que negar Kardec, negar Camille Flammarion, Gustave Gellet, Gabriel Delany, todo esse universo de informações que fora coletada por esses mestres, por esses missionários do Cristo. Porque Kardec começou evocando os elementais desde os pré-humanos, sub-humanos, ou ele falava também de humanimalidade, até os infinitamente pequenos. Na Revista Espírita, em dado momento, ele fala: agora eu vou focar mais nesse elo, nesses seres que ligam o animal ao homem. Mais tarde vos falarei dos que ligam o animal ao vegetal, do vegetal ao mineral e assim por diante. Então ele chegou à conclusão de entender e colocar na Revista Espírita esses elementais organizando um átomo, a força de aglutinação, né, e desaglutinação da própria matéria. Já Camille Flammarion, na obra Narrações do Infinito, ele narra com essas palavras que nós colocamos no livro: a alma humana sobre a terra, para que não ficasse dúvida, viva em nosso corpo terrestre. Vou mudar as palavras. A alma humana sobre a terra rege, sem disso se aperceber, todo o mundo de almas elementares, formando as partes constitutivas do seu corpo. Ou seja, nosso corpo é governado por pequenas almas elementares. Kardec tinha percebido isso e na obra A Gênese coloca no capítulo 3: os instintos não pertencem nem à alma nem ao corpo, mas são ações de protetores invisíveis que ajuda-nos a governar o nosso corpo. Os mesmos elementais. É, e... São consciências diminutas que gerenciam, segundo Aulus, na obra Nos Domínios da Mediunidade, um fóton, por exemplo. E nós sabemos que um elétron é um aglomerado de fótons. E Ramatiz mostra em Fisiologia da Alma esses elementais gerenciando um elétron. André Luiz, na obra Libertação, mostra eles gerenciando os átomos, aglomerados de forças vivas e, ao mesmo tempo, constituindo a matéria mental também como seres vivos incontáveis formando essa matéria. Ou seja, para Ramatiz, em Fisiologia da Alma, eles formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Então, eles existem desde os infinitamente pequenos, do universo subatômico que forma os fluidos, a bioenergia, com Pietro Baldi na obra Grande Síntese, até os gerenciadores do nosso corpo físico, porque Allan Kardec, num dado momento, chamou a consciência que gerencia o corpo físico como um ser, de o ser do corpo. Assim como gerenciando cada sistema, cada órgão, porque tanto Emmanuel quanto Joana de Angelis e outros autores nos ensinam a conversar com os nossos órgãos, que são vivos e educáveis. Se admitirmos essas pequenas almas instintivas ou de outras frequências gerenciando, nós podemos dialogar amorosamente e ser obedecidos. Mas como fazer alguma coisa se não conhecemos? Porque chegamos à conclusão que ninguém ama o que não respeita. E ninguém respeita o que não conhece. Agora, quando eu compreendo essa realidade, agora eu posso conversar com a flor, porque eu sei, como Allan Kardec mostra o espírito das flores, que ali tem um espírito gerenciando aquela flor. Ali tem outros espíritos providenciando a essência dos seus aromas, os perfumes. Outros responsáveis por dar o sabor aos alimentos. Tudo isso está em Kardec. Agora, entender os elementais só entre o animal e o homem como pré-humanos é só uma visão de superfície, mas eles existem em todas as frequências de vida. E aquelas, os elementais, por exemplo, da água, do fogo, da mata, eles exercem uma função na natureza? Com certeza, está na questão 540 do Livro dos Espíritos, já fala deles, na 560 também, eles estão na terra, no ar, no... Então, Allan Kardec mostra eles em todas as frequências. Cada situação, eles estão gerenciando uma coisa. A tempestade, por exemplo. Eles têm o objetivo, com essa tempestade, com os ventos, sanear esses miasmas criados pelo pensamento humano, um pensamento negativo, por exemplo. E depois de uma tempestade, de uma chuva generosa, nós percebemos que o ar fica levinho, fica gostoso de respirar. Ali está o trabalho deles. Ao mesmo tempo, gerenciando os recursos da natureza, as águas, né, a fauna, a flora. E ao mesmo tempo, se você observar numa árvore, eles estão dentro da árvore gerenciando as essências, a seiva. E quando você pede a essência de uma planta, sabe pedir, como a Caína nos mostra isso, Miramês, eles te fornecem a essência vital daquela planta para que você possa curar uma ferida, curar uma pessoa. Ou evocá-lo de nossa consciência também, porque eles existem em nós. Quando sabemos interagir com eles na natureza e, ao mesmo tempo, conversar com eles dentro de nós, é um processo da autocura em si. São 8 horas... É 8, não? É 8 horas e 51 minutos, tá certo, né? Aquele ali tá certo, né? Isso, exatamente. Isso. Até a gente se concordar com esse horário aqui, vai ter umas polêmicas. aqui nós temos... quem tá aqui conosco no WhatsApp é o Walter. O Walter, nosso amigo Walter. Ele diz aqui o seguinte. Ele queria agradecer ao Sebastião pelo jantar que nos proporcionou. Olha que interessante, o Walter estava lá ontem, né? Ontem suas palavras pareciam e eram um prato com os mais gostosos sabores. Meu espírito saiu de lá nutrido e saciado. Muito obrigado, meu irmão. Está fazendo a colocação aqui. Nós é que agradecemos, querido amigo. E aqui também fala, o Vitor fala aqui, manda um bom dia, amigos da Rádio Vivência Espírita, parabéns pelo lançamento da Web Rádio, sucesso a todos vocês, forte abraço, Vitor da Baixada Santista. E também temos o Aécio César, lá de Sete Lagoas, que também escreve uma coluna pra gente, o Luz Infinita, no site vivenciaespirita.com.br. Ele responde a pergunta para o sorteio, que é: você acredita na autocura do corpo? Então ele responde: acredito que sim. A fé unida com a bioenergia é um impulso para certas enfermidades. Forte abraço ao entrevistado Sebastião Camargo. É um assunto indispensável para todos que admiram a obra do Criador. Legal, Aécio. Obrigado pela participação de vocês aqui. E lembrando que vocês podem ligar aqui no telefone 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 para participar do sorteio de três livros, que é os três livros do Sebastião, que é O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, né? Então é só ligar e participar aí com a gente. A Deli também entrou aqui, a Deli que estava lá também, estava lá, né, ontem não entendi, Rui. Domingo ela esteve com a gente. Ela estava ontem lá na palestra do Sebastião, está dando um bom dia, respondendo a pergunta, Rodrigo. Ela está falando, ela acredita sim em autocura, porém ainda não conseguimos ter a plena convicção de que somos perfeitos e saudáveis. Sebastião pode até fazer esse comentário aqui, né? Que a gente tem essa convicção que não somos perfeitos e saudáveis. Parabéns a toda a equipe do Vivência Espírita pelo lançamento oficial da Web Rádio. Aqui no Facebook também, quem entrou foi a Marta também, viu, Rodrigo? Anota aí, a Deli dando resposta, a Marta Speaker também dando resposta. Ela foi taxativa. Sim, acredito. Então ela acredita na autocura. E a Cida e o Barbosa, né, também sim. Se somos capazes de criar a doença, temos que ser capazes da autocura também. Legal. Isso é Bezerra de Menezes. Só pode curar-se quem criou a situação. Porque é o autor que criou a situação que pode desmanchar a própria situação. E o meu pai entrou aqui no Facebook também, o Domingos. Ele entrou aqui, deixou um comentário, deixou uma pergunta, né? Por que a autocura em algumas pessoas tem um resultado mais eficiente e outras não? Vai depender da mudança da pessoa, porque o próprio Cristo, quando possibilitou que algumas pessoas acessassem o seu conteúdo, porque ele não curava ninguém, ele nunca afirmou eu curei você, a sua fé te curou, quer dizer, ele colocava o conhecimento, assim como fez Pestalozzi, trazia o conhecimento da consciência para o dia a dia da pessoa, como Sócrates também fizera e vários outros. Então há pessoas como o meu avô dizia, porque era um benzedor, um médico curador para nós espíritas. Há pessoas que às vezes é ofendida de cobra picada por uma serpente. Se ela não acredita na benzição, às vezes ela fica pior. Para essa você tem que procurar o médico, porque não adianta eu benzer você, eu orar por você, porque você não acredita, então vai ficar pior. Então quando a pessoa tem uma mudança de conduta, por exemplo, se ela vai receber um órgão novo no transplante, se ela não mudar o seu moral, há uma possibilidade muito grande dela estragar mais um. Isso é Joana de Ângeles. Então a atitude do ser que busca pelo processo da autocura, ele tem que mudar primeiro o comportamento que levou ele a adoecer. Curar-se para viver a mesma vida, fazer as mesmas coisas, é o que Einstein já falava. Não tem como resolver o mesmo problema com as mesmas ideias que o criou. Eu preciso expandir a minha consciência e ter ideias novas. Só então eu posso não apenas curar-me, porque Deus não criou doenças, e essa autocura eu posso curar-me de qualquer enfermidade, porque Mateus já sabia disso, e no Evangelho, no capítulo 9, no versículo 35, ele já falava, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Isso é uma receita. Emmanuel dá mais duas receitas bem simples. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra em si mesma mil recursos para a solução de todos os problemas, todos. E ao mesmo tempo, na obra Servidores no Além, isso na obra Fonte Viva, essa que eu disse, quando 1% do cristianismo de nossos lábios, do evangelho que falamos, transformar-se em atos práticos no dia a dia, a terra inteira será libertada plenamente de todo o mal. Adeus, corrupção. Como é que Sebastião guarda tudo isso, né? Exatamente. Foi enviado para isso mesmo, né? Enciclopédia ali. Aqui quem está também no Facebook é a Cacilda Ribeiro, nossa amiga Cacilda. Ela está dando um bom dia, né? Disse que está ouvindo o programa e está muito bom. Um grande abraço, obrigado, viu, Cacilda. E quem entrou, o Renualdo também entrou aqui no Facebook, Rodrigo. Presta atenção aí que o Renualdo está falando. lá de Cachoeira do Sul, está falando para mim, mas eu quero passar para você. Olá, Jorge, esse tema é tão importante que necessita ser mais debatido e divulgado. O bom seria se os convidados ficassem mais um pouco para a direita, para os telespectadores pudessem visualizar mais o convidado, né? Mas ali, por exemplo, o Sebastião é o que está de amarelo aí, né? Quem está escutando. É, esse microfone, essa, a posição do microfone é que ele fica bem na frente do rosto da gente. Pronto. Eu vou dar uma baixadinha assim, igual eu baixei o meu, para o pessoal ver melhor, talvez, né? É, porque o que a gente centraliza mais aqui mesmo é o próprio convidado, né? Para chamar mais atenção mesmo. Mas bom, é que o microfone fica bem no nosso rosto. Resolvido, né? Aí, Renato, e lá atrás do Sebastião, quem está é o Nando. O Nando também, que tem programa na Rádio Boa Nova. E na, né, TV Mundo Maior. E na TV Mundo Maior também. E eu queria fazer uma reclamação aqui ao vivo para ele passar o recado lá para a TV Mundo Maior, para a Rádio Boa Nova, que é da Fundação André Luiz, que aqui em São José dos Campos nós não estamos conseguindo pegar na parabólica a TV Mundo Maior. Então, diante disso, eu estou perdendo o programa do Sebastião e o programa dele também, que passava fora de hora, lá de noite, lá ele passava um horário normal, mas de noite, na hora que eu ia dormir, eu ligava lá, porque o programa do Nando é igual esse aqui. Correndo, né, com o Jô Soares. Não era um programa de rádio, que passava na televisão também. Então ele leva bastante convidado, assim, igual a gente e tal, e era legal o bate-papo lá com o Nando à noite, lá que a gente ficava. Isso faz uma falta muito grande pra gente, porque a gente se acostuma com aquilo, assistir toda semana o programa do Sebastião, as aulas, né, que é as aulas, você vê, cada capítulo do livro, ele divide em 12 aulas. Então a gente fica sem a sequência, porque quando a gente fica sem ver, né? Então, eu acho que teve alguma mudança lá na TV Boa Nova, na TV Mundo Maior, e acabou a gente ficando fora do ar. Tem um canal lá escrito TV Mundo Maior, mas é só espiritual, parece, porque não pega, não, você não vê nada. E deixa eu comentar aqui também que o Antônio Bess entrou aqui no Facebook, mano, bom dia, parabéns pelo aplicativo da rádio, excelente programa de hoje, tanto esclarecimento, né? Claro que é possível, né? Se eu for respondendo a questão da autocura, né? Se acredita na autocura. Estou em Campinas. Como posso comprar o livro? Pelo site Despertar da Consciência ou nos grandes distribuidores, nas livrarias de um modo geral, na Saraiva, Livraria Cultura, Nega Livros. Eu vou divulgar aqui no site também. Praticamente todos os grandes distribuidores, né? Peça para o seu livreiro que está mais próximo de você, ou entra no site Despertar da Consciência, que teremos o maior prazer, a maior honra de enviar até você, onde você estiver. O Maurício Tomé também entrou aqui no WhatsApp, né? Tá dando pessoal bom dia e parabéns pelo Web Rádio. Olha lá, vamos para o nosso mais um intervalo comercial com mais uma música e também dando uma dica aí para vocês, né? Baixe o Vivência Espírita aí no seu celular. Então quem tem Android, basta entrar lá no Play Store, que todo mundo tem, aquele que a gente baixa os aplicativos, entra lá e escreve Vivência Espírita, que vai aparecer o login do Vivência Espírita, é só baixar, que a rádio já está ali, já para você escutar. E no quem tem Apple, Rodrigo, como é que é? É o iRádios, é só baixar o aplicativo chamado iRádios e escrever lá a busca por Vivência Espírita. Só comentar aqui que o Edson entrou no Facebook, aqui no WhatsApp, o Edson Barbosa lá, o médio de cura lá do Recanto Irmã Sheila, ele manda um bom dia, meus parabéns pela Web Rádio, mais uma conquista, ontem no trabalho de curas e cirurgias espirituais lá no Centro Espírita União e Caridade de Taubaté, foram 830 atendimentos. Meus mais sinceros agradecimentos a todos que participaram dessa verdadeira festa espiritual. Grande abraço a todos, Edson Barbosa. Mandou aqui um recadinho. Obrigado pelo pessoal que participou. E já está na hora dos nossos comerciais, né? Isso. Só antes disso, só vou passar um recado também do Ari, que também está fazendo um comentário, né? Está respondendo, Ari Rangel. Todo mundo acordou agora. Tremembé, né? E o Ari O Ari está dizendo assim: bom dia, amigos e irmãos. Como sempre, excelente a fala do nosso irmão Sebastião Camargo. Acredito na autocura, pois, como nos ensina André Luiz, o melhor médico da gente é a gente mesmo. Assim, se somos o nosso melhor médico, temos o poder de nos curar. Gostaria de perguntar ao amigo, né, sobre outra afirmação de André Luiz, que diz: 70% da nossa alimentação está presente no ar. Obrigado e um forte abraço. E nós podemos chegar a mais. Madre Teresa de Calcutá, eu creio que chegou quase a 100%, porque segundo muitos estudiosos, a hora que ela tomava uma xícara de água por semana, E o restante era do ar e do amor que dedicava aos semelhantes. Você ontem falou também de um hindu, foi um hindu que... É, tem um hindu aí que está assombrando o mundo e a ciência em especial. Está com mais de 80 anos e ele só vive do ar que respira, a água do banho, ele não toma água como nós, e da luz. Ele não alimenta de outra coisa. O corpo dele tem uma idade de 40 anos e o cérebro uma idade de 25. Então está aí, né? Sem falar dos nossos irmãos lá da Unza, né? Um povoado ali na região da Caxemira, da Índia, do Paquistão, que os jovenzinhos chegam até a 140 anos de idade. Isso aí é bom, porque a inflação não vai gerar nenhum problema para eles, né? Porque o ar, a luz é de graça, né? Por enquanto ainda não estão taxando. Mas na hora que começar a aparecer esse pessoal, com as propagandas que o Sebastião está fazendo, daqui a pouco estão cobrando da gente. Vamos, desculpa, quem começar a ler o livro Despertar da Consciência falou, vamos taxar esse pessoal aqui. Esse rapaz está ensinando o pessoal a comer menos. Não comer nada. Mas tinha uma moça aqui em São José que só tomava água. É só se alimentava de água. E não precisa, né? O nosso futuro vai ser esse. No ar, se a gente souber respirar, a gente vai aumentar de 70% para 80%, 90%. A água, se soubermos usá-la no banho e na hora de tomarmos também, ela se transforma no mais potente medicamento ou no mais perfeito alimento. Vamos para o nosso intervalo comercial com mais uma música. A música agora do Grupo Castelã, a música Semente da Verdade. Como o pólen de uma flor, com o vento viajando, vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando. Como a chuva fina ao longe, branqueando o céu e a serra, vem umedecendo o chão a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração, nos faz parar, refletir nas razões do existir, nos revelando segredos que teimavam resistir. Como as flores pelos campos, suas cores se misturam, nos diz que ninguém é mais, que somos todos iguais. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração, como o sol pela manhã vem chegando lentamente. Ela também vai aos poucos clareando nossa mente, mostra que somos apenas uma parte de um todo. O importante não é ter,

Contudo, a Ele cabem todas as bênçãos, permitindo-nos, na qualidade de irmãos uns dos outros, atuar, agir no grande concerto da criação. Pensemos nisso e façamos o bem, sempre nos recordando que sem Deus nada podemos. São 9:19. Esse é o programa Vivência Espírita e esse é o momento Giga Vale, que nós estamos essa mensagem linda mostrando a importância da homeopatia descoberta por Hahnemann. E o que você pode dizer para a gente, Sebastião, a respeito dessa mensagem? Vale lembrar que Hermínio Corrêa de Miranda, na obra, um pequeno opúsculo chamado Hahnemann, o precursor da medicina espiritual, antes pai da homeopatia, antes um pouco Paracelso, o precursor do magnetismo, antes um pouquinho o pai da medicina Hipócrates. Então tem autoridade para falar disso, porque a onipotência, a onipresença, a onisciência é da força ou da luz incriada que nós chamamos o grande arquiteto do universo, ou simplesmente Deus. E nós tínhamos Deus também, está em o mesmerismo, né, que com a imposição da mão também curava, né? Então, Mesmer já evocava a consciência dos órgãos. Ele tinha um ritual, onde ele fazia aquele ritual, ele provocava a eclosão dos órgãos. Ele já sabia que os elementais governavam os órgãos, ele conversava com o elemental, o gerenciador do órgão, e curava a pessoa. Mas sempre essa força divina está em nós, mas é de Deus. É a consciência cósmica em nossa consciência. Somos expressões de Deus. É, que nós precisamos acreditar, né? Exato. Leon Denis gostava muito de falar, nós somos filhos dessa grande alma. Então ela se expressa através de nós e nós nos expressamos dentro dela. Um grande abraço para o nosso amigo Carlos Fontes, né? O Carlos Rui, que está lá na Castelo Branco, agora ele voltando de Presidente Epitácio, né? Presidente Epitácio, que fica mais longe que é Patamuté, minha terra, que é longe demais essa cidade de Presidente Epitácio, né? O Carlos está lá, falou, olha, está ele e a Maria Eduarda estão na rodovia Castelo Branco, voltando de uma semana de folga lá em Presidente Epitácio. A Maria Eduarda está mandando um alô para o Sebastião, viu, Sebastião? Lembra da Maria Eduarda, da outra vez que você teve aqui? Quem é que poderia esquecer desse anjo tão lindo, né? E o seu pai também. Lembrando, vamos dar um abraço aos nossos irmãos do Presidente Venceslau, Presidente Prudente, Regente Feijó, que estivemos lá outro dia. O nosso muito obrigado pela acolhida, pela oportunidade. Isso. Eu já aproveitar também para falar de outros eventos aqui. Nós teremos um seminário e lançamento do livro Data Limite, segundo Chico Xavier, Os Paradigmas e o Novo Tempo, com Juliano Posati. Isso será no Centro Espírita Paulo Ortiz, lá na Rua Olímpio Catão 179, em Jacareí, dia 25 de outubro, às 9:00 da manhã. Nosso irmão Monte Oliva, que está convidando todos. Então, Os Paradigmas e o Novo Tempo, Juliano Posati, dia 25 de outubro, às 9:00 da manhã, porque é seminário. 9:00 da manhã, no Paulo Ortiz, lá em Jacareí, Rua Olímpio Catão, né, que fica lá em Jacareí, ali no centro, 179. Mais uma informação aqui. Nós teremos o encontro da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, dia 8 de novembro, das 9:00 às 16:00, o encontro dos membros da FDJ. Será lá na AME, lá na Associação Maternal Espírita, Bosque dos Eucaliptos, né, Rua Doutora Clara Strauss, 350. As inscrições de 14 a 28 de outubro. Então, pessoal, tem que se inscrever também. E o tema abordado lá durante esse encontro será o livro Há 2000 Anos. Vamos lá? Legal, e temos participações aqui. Você leu a Cláudia Campos? A mensagem que ela mandou, um bom dia, maravilhoso. Temos tema... Maravilhoso tema, né? Eu acredito que na cura da doença criada pela própria pessoa, mas e a patologia doença que vem como um resgate ou expiação. Na verdade, ela fez uma pergunta aqui, né? Então, ela acredita na autocura, né, da doença criada pela própria pessoa, mas e a patologia doença que vem como resgate? Vem como resgate ou expiação? Vamos analisar então. Existe doentes, não existe doenças. André Luiz, na obra Ação e Reação, na lição Sanções e Auxílios, no capítulo, ele narra: nós podemos até nascer com zonas propícias à eclosão de vírus, de bactérias, de várias moléstias, por conta do nosso desrespeito às leis em outras etapas. Mas trazemos conosco todos os antídotos, que pode ser ainda ampliados pela oração, pela transformação moral, pela meditação e pelo amor dedicado ao semelhante. Ou seja, a enfermidade traz uma notícia, traz um recado, assim, como um mecanismo gerado por ela, que nós chamamos de dor. Corrigindo a causa, como nos ensinara Leon Denis na obra O Problema do Ser e da Dor, que ele acreditava que todo sofrimento humano teria sua origem em duas fontes, o orgulho e o egoísmo. Cessando a causa, desaparece o efeito. Então, basta-nos fazer as correções e harmonizarmos perante a lei, que o efeito pode ser extirpado. Porque a expiação, como também já falava Carlos Drummond de Andrade, que a dor é inevitável, porque faz parte do processo evolutivo. Agora, o sofrimento é opcional. Legal. Então, se eu entendo o recado da moléstia, mudando a causa, mudando o pensamento, o comportamento, vai desaparecer o efeito. Mas enquanto eu não mudar o comportamento, a patologia vai persistir. Por mais que a medicina alopática alivie os efeitos, a medicina fitoterápica, homeopática e várias outras, a causa vai depender da mudança do paciente. De nós mesmos, né? Até a medicina espiritual. Eles falam que alivia os efeitos na alma, na emoção, no mundo mental, mas cabe ao paciente curar-se. Fazer a reforma. É o que André Luiz, né? Vocês lembraram. O ideal é que cada um torne-se o médico de si mesmo. E assim, não só André Luiz, Bezerra, Joana, mas vários outros autores, né, que nos ensina essa cura a partir da nossa própria mudança da vivência do evangelho. E a moral, né? A mudança moral. É a mudança moral e espiritual que falamos. Sem esquecer que Kardec falava que a inteligência é o ser moral. A inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. E o ser espiritual é a nossa consciência. Legal. E só comentando aqui também, aproveitando para a pergunta para o sorteio, né, dos três livros do Sebastião, que é: se você acredita na autocura do corpo, o Vitor Ávila, ele responde que sim, desde o dia em que Jesus falou: a tua fé te curou. E ele nos mostra que a mudança e a cura parte de nossos próprios esforços, de nossa própria energia bem canalizada através da fé. E ele comentou aqui no Periscope, ele deve estar assistindo aqui a gente, ele comentou que também tem um evento lá de Poços de Caldas, né? Mas esse nem adianta divulgar muito, porque senão... O evento de Poços de Caldas, não, só para ter uma ideia, não tem mais hotel, vaga em hotel em Poços de Caldas, né? A gente sofreu para conseguir a vaga. Só que a gente tem que ver, não é só por causa do evento, porque a gente tem que lembrar que eu fui Dia da Consciência Negra em São Paulo. Então, quando tem feriado em São Paulo, aí você pega um feriado prolongado, o pessoal viaja mesmo em São Paulo. Então, os hotéis de Poços de Caldas estão lotados. Para nós conseguirmos hotel aí essa semana, eu, Rodrigo, Camila, né, a Dora, o Helder, a Ivanilde, que vai com a gente, foi difícil. O Rodrigo e a Camila tiveram até que brigar lá com o pessoal lá de hotel para poder a gente conseguir as vagas. Porque não, nos hotéis que a gente queria já não tinha mais. Cobrar o preço que quer, né? É, exatamente. Absurdo os preços. O pessoal sobe aí três vezes acho mais. Acho que é Copacabana lá no Rio de Janeiro. Mas deixa eu continuar comentando aqui. A Denúbia Geise Barcelos, ela respondeu aqui também a pergunta para sorteio. E fala... Ela respondeu pelo Periscope? Não, ela respondeu aqui pelo Facebook. Ela fala: sim, a fé pode curar o corpo e dominado pela força da mente. Muitos pacientes se curam em platos, ela quer dizer aqui, pois acreditam estar usando algum medicamento. Em plato seria talvez aquele você tomar um AS e o placebo, né? O placebo. Na realidade, o placebo não existe. Sim. Eu explico por quê. A física quântica não prova que quando eu olho para uma coisa, eu interfiro na estrutura. Sim. Então o médico que te dá lá o chamado placebo, ele tem uma intenção de aliviar os efeitos. Sim. O paciente acredita naquilo, então eles potencializam essa força divina que está na natureza e transforma de fato no medicamento. Que é o nosso poder de cura. Com certeza. Mas só continuando aqui, só que eu parei no meio dela, ela falou que a alegria, a superação e a fé causam um efeito de produção de alguns hormônios e neurotransmissores que podem alterar o quadro clínico de um paciente. E é uma pesquisa científica. Alegria, gratidão e esperança fortalece o sistema imunológico em 300 mil vezes. Ou seja, pode curar todas as doenças. Principalmente a gratidão. Poxa, bacana, né? Legal, né? E a Kelly Gimenez, né, fala que acredito plenamente pela força da fé, do pensamento, mente e espírito. Legal, pessoal. Engraçado, no meu Facebook aqui só tinha acredito plenamente, só isso. Você leu tanta coisa aí. Ver além da fé. É, exatamente. Né? Você já está conseguindo ver coisa a mais aqui. Está escrito espiritualmente. É. A Silvia, com certeza sim. Agora eu fiquei desconfiado. Será que o pessoal está colocando pergunta mais comprida e eu estou só vendo curta? E a Cibele está dizendo, sim, acredito. Né? Então marca o nome delas aí para sorteio também. A Kelly, que você leu agora. Sim. A Silvia. E hoje tem bastante livro. E a Cibele. Cibele, exatamente. E um abraço também pro meu amigo Pimentel, lá de Jacareí. Esperava que ele viesse ontem na palestra do Sebastião. Ele gosta demais das palestras. E eu tinha passado o WhatsApp, né? E eu senti a falta dele lá com a família ontem lá na AME. Tá parabenizando o programa de hoje e manda um abraço a todos da equipe. Obrigado, Pimentel. Um grande abraço para você também, meu amigo. O Zenildo Rodrigues está dizendo aqui um grande abraço a todos do programa, que está maravilhoso. Estou no meu trabalho coladinho no rádio. Um bom dia para você, viu, Zenildo? Muita paz, muita tranquilidade para você e um bom domingo. Nós temos aqui o Chandler. Ele está dizendo, quando da desencarnação, ao cremar o corpo, mesmo em decomposição, servirá de meios de experiência para outros seres vivos? Um abraço a todos, principalmente ao nosso amigo Sebastião. Eu gostaria que essa pergunta, cremação, não tivesse ter... Agora é complicado, porque as palavras são seres vivos. Ela tinha que ser feita assim. Perdoe. Então vamos lá. Cremar só seria lícito se a doença fosse contagiosa, para não colocar a vida dos outros em risco. Mas a cremação, ela obriga todo o universo vivo do corpo a voltar a ser minérios. Eles vão voltar e vários traumas para todos os estados de consciência, várias fobias para o futuro. Então, o ideal, eu pretendo que o meu corpo seja colocado na terra, como nós fazíamos no Egito e em outros momentos, só embrulhado ali num pequeno tecido, para que a terra possa, como Kardec nos ensina na questão 70 do Livro dos Espíritos, quando morre um corpo, ele vai participar da formação de outros corpos. E já tem estados de consciência animal, vegetal, mineral. Então, quanto mais natural possível, melhor. Mas se optar pela cremação, tenha a consciência. Nós estamos obrigando todo aquele universo de vidas voltar para o mineral. Obrigatoriamente. Mas é válido para quem acredita, e sem esquecer que não creme quem não autorizou ser queimado, porque ele pode sofrer todas as dores, e 72 horas se recomenda por conta da catalepsia, que ele pode estar vivo de fato. Não significa que ele está livre de sentir todos os efeitos. Se a pessoa não tiver o preparo para isso, ela pode ter vários problemas, e todo o conteúdo desse universo biológico com esses traumas registrados pela consciência que o conduzia, vai levar as informações para os outros reinos. Porque no momento da morte, o nosso corpo, ao dissolver na terra, entrar nos lençóis freáticos, a água desse corpo, nós vamos levar a mensagem para todos os reinos e ensiná-los como fizemos para chegar ao reino humano. Essa mensagem da nossa vida biológica em relação a todos os demais. Sebastião, nós estamos conversando em off a respeito das doenças. O que está ocasionando tanta doença, principalmente em mulheres? A gente está vendo as mulheres maioria, grande parte das pessoas idosas, tudo com bengala, com dificuldade para andar. O que está ocorrendo? Tomando muito medicamento? A primeira coisa é que nós confundimos três períodos muito importantes da nossa vida, que é 8 horas para trabalharmos para ganhar o nosso pão, 8 horas que deve ser reservada ao nosso repouso e 8 horas para o lazer. E às vezes trabalhamos mais do que devíamos e acabamos desequilibrando esses outros dois estados. E ao mesmo tempo, nós podemos lembrar, quem ama o que faz, não trabalha. Então já tem 8 horas de lazer, porque o trabalho com Jesus é lazer. Quem está no lazer com Jesus, ele continua trabalhando e ao mesmo tempo revitalizando o seu corpo. E quem dorme com a consciência desperta, ele não dorme, ele trabalha o tempo todo, porque o espírito não para jamais. É. Apesar que tem pessoas, tem espíritos que dormem ao lado do corpo. Ele dorme o corpo, ele desdobra mais ou menos de 20 a 30 centímetros do corpo e continua dormindo porque não quer trabalhar, não quer fazer alguma coisa. Sem esquecer que o alimento é uma das coisas mais importantes para essa sobrevida do ser humano com saúde. E quando priorizamos os enlatados, os embutidos, né, essa quantidade de conservante, de N elementos que prejudicam o nosso corpo, ao invés de colocarmos essas garrafinhas PETs, para pelo menos cultivar ali na nossa janela, perto da cozinha, a cebolinha, o cheiro verde, vários outros, dá para fazer uma horta belíssima, às vezes até na garagem do nosso carro, na área do apartamento, nas garrafas PETs. Então plantar alguma coisa natural, porque nós precisamos voltar os nossos olhos para essa terapêutica natural que Emmanuel nos ensina na obra Emmanuel, que reside em nós mesmos e na natureza que nos acerca. Então nós vamos voltando às nossas origens de comer o mais natural possível, o mais fresquinho possível os alimentos e sempre que possível deixar de lado os enlatados, os embutidos, refrigerantes, partir para os sucos naturais, o alimento mais natural possível para que nós possamos recobrar a saúde e ter uma sobrevida com qualidade. Aproveitando esse tema, o Ori Rangel ele falou que, a propósito, gostaria de perguntar ao Sebastião sobre a tese que diz que comer pouco é o elixir da longevidade. Isso é um fato. É os nossos irmãos a Daunza. Eles comem pouco, se nutrem melhor, porque comer não significa alimentar. Assim como dormir não significa repousar. Vai depender para onde eu estou indo durante o sono, vai garantir o meu repouso. E a quantidade do alimento já é uma prova científica, não define a quantidade de energia que nós vamos extrair. Então, quanto mais mastigamos os alimentos, mais energia extraímos, quanto mais harmonioso o pensamento, os sentimentos, as emoções, quanto mais harmoniosas tiver essas frequências de vidas em nós, mais elementos nós vamos extrair dos alimentos. Agora, comer sem estar presente, porque a maioria de nós estamos comendo e estamos com o celular ligado. A radiação do celular destrói toda a energia vital do alimento, de estar ligado, quando não estamos com ele passando mensagem na hora do alimento. Ou seja, a resposta de Buda, e quem tiver dificuldade com isso, vai perguntar para Buda, porque ele está voltando segundo Divaldo. Quando eu como. Sou eu e o alimento. É um diálogo entre mim e o alimento. Quando eu ando. Para que estou andando? Andando ouvindo música, dependendo se for uma mensagem espírita que me leva para outras frequências, tudo bem. Mas eu estou andando para um objetivo, então eu preciso centrar no meu objetivo. A diminuição do peso, a resistência do corpo, a agilidade, a flexibilidade. Quando eu durmo, eu não levo o problema para o travesseiro. Eu deixo ele lá, falo, estou indo buscar novas ideias, amanhã eu te resolvo. Mas agora eu vou dormir. Quando nós centrarmos a atenção naquilo que estamos fazendo e dedicarmos, como nós falamos, de corpo e alma, as coisas começam a mudar beneficamente em nós e no meio em que habitamos. Legal, né? O Pimentel entrou aqui no WhatsApp também, está dizendo que acredita, então coloca o nome dele aí para o sorteio, Rodrigo. O Luiz? O Luiz Carlos Pimentel, né? O meu está aqui, sim, eu acredito na autocura, sem sombra de dúvida. Isso, é ele mesmo. Só está vindo só pouco aí. Não, agora vem inteiro. Legal. É porque no meu telefone está registrado ele como Pimentel, que é o nome de guerra dele, só nós servimos a aeronáutica junto. Legal. Aí, né? Por isso que aparece só Pimentel. Vamos colocar mais uma música aí, André, para colocar essa música e voltar, ó, já são 9 horas e 40 minutos. Então nós vamos para esse intervalo comercial com a música agora, tocando a música do Nando Cordel, A Terra é uma Escola. Rui, tá na hora de começar a encerrar o programa já, porque 10 horas passou a gente tem que né, rapidinho, ainda mais que o Sebastião aqui hoje, aí vai mais rápido ainda, o pessoal ligadinho. Lembrando, pessoal, mais uma dica, baixa aí a Rádio Web Vivência Espírita no seu celular, basta entrar no Play Store, aí escreve Vivência Espírita, vai aparecer o login lá do Vivência Espírita. É só baixar esse aplicativo e começar a ouvir o programa aí 24 horas aí pelo seu celular também. Aquilo quando o Sebastião falou pra gente fazer a caminhada, que atrapalha se você ficar escutando música, mas se você ligar no rádio Vivência Espírita não vai atrapalhar não, pode ficar sagrado, que aí é ajuda, né? E vão ter coisas edificantes ali falando, né? Agora que o cara vai, ele tá muito mais ligado, às vezes a pessoa ela tá muito mais ligada no que ela tá na música do que ela tá ligada no que ela tá fazendo, né? Mas o Sebastião falou uma coisa correta, né? Hoje as pessoas parece que antigamente para comer era uma cerimônia. Né? Exato, era um momento sagrado. É, eu lembro que meu pai, por exemplo, ele só tinha arroz, feijão e um ovo e uma saladinha de tomate, mas ele fazia questão que todo mundo sentasse, fizesse uma oração, conversasse entre si e vamos comer agora. Agora não, né? Parece que todo mundo, tudo com pressa, né? Exato. Né, Sebastião? E não faz um planejamento. E acaba, vai tudo a toque de caixa e o corpo vai sendo desconfigurado seus automatismos naturais. Tem mais um recadinho aqui da Valéria, Valéria Cordeiro, a Valéria, nossa amiga Valéria, ela está dizendo: bom dia a todos, parabéns, o programa de hoje foi ótimo, né? O convidado Sebastião Camargo foi muito feliz nas suas explicações. Obrigado, Valéria, um grande abraço aí para você também. Agora vamos para os nossos sorteados aqui com a música. O livro Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Aqui ele, ó, legal, onde é a câmera? Aqui, ó, aqui no periscope também. O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, excelente livro, obrigatório para os espíritas. Pessoal, tem alguns livros que a gente fala que são obrigatórios, esse aqui é um livro obrigatório. Quer aprender mais coisas? Leia o livro Despertar da Consciência. Os sorteados, então, quem ganhou o livro foi o Pimentel, lá de Jacareí, Luiz Carlos Pimentel, né? O do Pimentel eu posso até levar, viu, Rodrigo? Viu, Rui? Esse aqui eu posso até levar, o Sebastião vai autografar, eu posso até levar aqui, na hora que eu encontrar com ele eu entrego. A Jussara Aparecida, Jussara Aparecida, ela é de Jambeiro, né? De Jambeiro. E a Ana Maria da Vila Adiana. Vocês podem comparecer a partir de amanhã na Livraria Casa do Caminho. A Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no na Jardim Bela Vista, lá, e retirar os seus livros com o nosso irmão Mário Vinhas. Isso, o pessoal agradece muito os livros aí, né? Nós vamos, tá bom. Agora nós vamos. O pessoal mandou um recadinho aqui, mas era só para mim ler. Aqui no Periscope também, mas vão ter outros livros também, lembrando do Despertar da Consciência, nos outros programas que a gente vai sortear, né? Isso. A gente vai ter bastante livros para sortear nos próximos programas, também nos próximos domingos. Para mim tá encerrado aqui. Só. Então agradeço ao Helder, a Graça, a Camila, a Andréia. Quem mais? Tem mais alguém? O Nando. Nando. Também tem um programa na rádio. Boa Nova. E na TV Mundo Maior. Na rádio Boa Nova. É o Portal da Manhã. Começa às 0 horas. É isso? De segunda a sexta. De segunda a sexta. Portal da Manhã. Isso. E na TV Mundo Maior. Vínculos. Vínculos. Vínculos. Isso. Na TV Mundo Maior. Então, nós agradecemos a todos que colaboraram com a gente, né? E passamos a bola para o Rodrigo e pedindo para o Sebastião fazer o encerramento da nossa. Fazendo a prece e o encerramento do nosso programa também, né? Para o encerramento do nosso programa. Rui, só pra gente, antes do Rodrigo falar, depois nós vamos tocar a música de encerramento. Que dia mesmo que é o aniversário do Dodô? Seria aniversário do Dodô mesmo? Hoje? Não, amanhã faz 2 anos do desencarne dele, né, Jorge? Que isso. Deixou muita alegria em nossas vidas, meu, da minha esposa, da Adriana, do irmão Ricardo, e amanhã faz 2 anos do seu desencarne. Mas o aniversário dele é dia 1º de setembro, né? Isso, então pro Dodô nós vamos mandar no final a música Confusões, que ele adorava muito. Vamos encerrar o programa com a música Confusões. E segundo o Walter, segundo a Adriana, segundo a Vera, ele estava ontem lá prestigiando o acontecimento do Sebastião. Né? Pra mim não é novidade nenhuma. Muita honra pra nós. O Dodô é arroz de festa, ele está em tudo quanto é canto, meu. Tudo que se a gente tiver, ele está junto. Né? É o espírito que está em todas. Agora ele está no sentido literal mesmo. O Dodô está no sentido literal, né? Um bom dia para o meu filho que se foi do mundo material, mas está muito presente em nossas vidas, né? Vamos encerrando aqui então, a convidar todos então para entrar no nosso web rádio, que é a nossa rádio online, que é só entrar em vivenciaespirita.com.br /rádio ou no, pelos aplicativos, né? E convidados para também ver as colunas, os outros programas que também estão disponíveis no nosso site vivenciaespirita.com.br. Agradecer a participação de todos que entraram aqui no Facebook, no Periscope, que estão aí aqui online com a gente, e também pelo WhatsApp. Convidados no próximo programa, no próximo domingo, às 8 horas, ao vivo aqui. E continue ouvindo a rádio agora, Web Rádio Vivência Espírita, com a gente. Isso, tem essa agora, né, pessoal? Não acabou, não. Pode entrar aí que vai entrar outra programação aí da Web Rádio. Olá, Jorge. Sebastião, muito obrigado, meu irmão. Ficamos muito felizes de termos você aqui mais uma vez, São José dos Campos. Esperamos que você volte muitas vezes ainda para aqui, para nossa cidade. A gratidão é nossa, nosso carinho, nossa ternura a tudo e a todos. Muito obrigado por esta oportunidade, estaremos juntos sempre. Então, vamos orar. Lembrando-nos de Jesus, que afirmara: vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Miramês, o jovem rico que não aceitou o seu convite, mas aceitou 1600 anos depois. Deus e o Cristo também está dentro de nós. Se a consciência cósmica, a consciência crística, assim como o Evangelho está em nós, orar significa arar e ao mesmo tempo oração, ora de ação. Para Emmanuel, oração é força, ação é serviço. E começamos a visualizar a nossa ação. Visualizar-nos em perfeito equilíbrio, recuperados, saudáveis, plenos, felizes, vivenciando a nossa experiência reencarnatória de forma sublime. O pensar, o sentir e o falar e o agir com a coerência ditada pelas diretrizes do Evangelho, o fazer a outrem somente o que gostaríamos que nos fosse feito. O amai-vos uns aos outros, ou amar ao próximo como a si mesmo, deve ser uma constante. Que Jesus, o seu Evangelho, a luz incriada, a consciência cósmica, Deus, os seus emissários, todos os seres que de uma forma direta e indireta participam de nossas vidas, fortaleça-nos nesse ideal do amor, da verdade e da justiça, para que possamos e ao mesmo tempo desejamos que todos os seres sejam felizes, sejam saudáveis e estejam em paz. Muito obrigado, muita paz, uma boa semana a todos. Perguntamos tantas coisas sobre ele, se era um homem ou Deus, e seu saber onde aprendeu. Tanto tempo se passou, transformou-se tanto homem, mas as mesmas confusões ainda assolam os corações. Pra alguns ele é um irmão, entre todos o mais puro. Pra outros ele é Deus, uma virgem concebeu. Mas por certo importante é tentar seguir a estrada que ele um dia nos mostrou. pra enfrentar a caminhada. Sua voz está no vento, no murmúrio da floresta, na chuva que cai serena e na natureza em festa. Seu olhar está presente no sorriso das crianças. Sua paz a gente sente bailando nas águas mansas. Está no vento, no murmúrio da floresta, a chuva que cai serena e na natureza em festa. Seu olhar está presente no sorriso das crianças. Sua paz a gente sente bailando nas águas mansas. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!